onde vai o teu amor? Será que tem um fim? E onde foi que começou o teu amor por mim? Antes do início, tu já eras o amor. E esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites. Esse teu amor